Fecheiro 21, página 177, capítulo 10. A cerimónia matrimonial decorria de manhã ou ao início da tarde, para dar tempo para os festejos antes do anoitecer. Os cânticos ou recitações do cântico à mãe encerravam a cerimónia formal de união e assinalavam o começo dos banquetes e de outras celebrações. Ayla e Jondalar assistiram à cerimónia formal e, embora para o fim ela começasse a ficar aborrecida, nunca o admitiria. Tinha observado as idas e vindas das pessoas durante a tarde, dando-se conta de que não era a única a ficar entediada com a interminável recitação dos títulos e laços e com a repetição das palavras rituais, mas sabia como era importante para cada casal ou em laço múltiplo, e para os seus familiares e a aceitação de todos os Landoni presentes, fazia parte disso. Aliás, esperava-se que os membros da Zelandónia permanecessem ali até ao final, e agora ela como acólita também. Ayla contara 18 cerimónias individuais quando viu a primeira reunir os participantes. Tinham-lhe dito que podiam ser 20 ou mais, mas havia ainda alguns indecisos. As razões pelas quais se podia adiar a participação na cerimónia formal da União, sobretudo na primeira, eram muitas, desde a incerteza dos contraentes até ao atraso de um familiar importante. Podia-se sempre esperar pela cerimónia matrimonial do final da temporada para ultimar decisões, aguardar parentes, finalizar preparativos ou estabelecer novos enlaces. Ayla sorriu ao ouvir a voz vibrante da primeira entoar os versos iniciais do cântico à mãe. No caos do tempo, na escuridão tenebrosa, o turbilhão deu à luz a mãe gloriosa. Despertou já consciente do grande valor da vida. O escuro vazio era para a grande mãe uma ferida. A mãe estava sozinha, mas ninguém tinha. Ayla ficara fascinada pela lenda da mãe, desde a primeira vez que a escutara, mas gostava especialmente da maneira como a cantava, aquela que era a primeira. Os restantes de Landoni juntavam-se a ela, alguns cantando, outros recitando, e aqueles que tocavam flauta acrescentaram a música. Ao seu lado, Jondalar cantava também. Tinha uma voz excelente, embora raras vezes cantasse, e quando o fazia era sempre em grupo. Ayla era incapaz de afinar. Era algo que nunca aprendera e parecia não ter dotes naturais para o canto. O máximo que conseguia era um tom monótono, mas memorizara as palavras e recitava-as com sentimento. Identificava-se particularmente com a parte em que a grande mãe terra tinha um filho. O menino resplandecia, a mãe não cabia em si de alegria e o perdia. Os seus olhos enchiam-se de lágrimas sempre que o via. No coração da mãe habitava uma imensa provação. O seu filho e ela separados, essa era a condenação. Suspirava pelo menino que outrora fora ao seu centro e uma vez mais recorreu à força vital que tinha dentro. Não podia dar-se por vencida. O seu filho era a sua vida. Depois vinha a parte em que a mãe dava à luz todos os animais, também seus filhos, e quando dava vida à primeira mulher e ao primeiro homem. A mulher e o homem haviam desejado gerar e o mundo inteiro lhes ofereceu como lar, tanto o mar como a terra, toda a sua criação. Explorar os recursos contínuo era sua obrigação. Do seu lar deviam fazer uso, sem cair no abuso. Aos filhos da terra a mãe concedeu dádivas para sobreviverem e logo resolveu outorgar-lhes a alegria de partilhar e o dom do prazer, com o qual se honra a mãe com alegria e saber. A mãe ficou contente com o par que havia criado, ensinou-os a amar e a respeitar o lar formado e a desejar e a buscar a sua mútua companhia, sem esquecer que o dom do prazer da mãe provinha. E antes de tudo terminar, os seus filhos sabiam amar, Depois de a bênção aos filhos dar, a mãe pode descansar. Essa era a parte que todos esperavam. Significava que as formalidades tinham terminado. Chegaram o momento do banquete e de mais celebrações. As pessoas começaram a andar de um lado para o outro, à espera do início do banquete. Jonaila, que havia dormido placidamente, enquanto Ayla permanecia sentada em silêncio, começou a agitar-se quando todos cantaram o cântico à mãe. Acordou quando a mãe se levantou e se moveu. Ayla tirou-a da manta de transporte e segurou-a para que urinasse no solo. A pequena aprendera que quanto mais depressa fizesse as necessidades, mais cedo se sentiria de novo, resguardada do frio e em contacto com um corpo quente. «Deixa-me pegar-lhe», pediu João Dalar, estendendo os braços para a bebé. Jonaila sorriu-lhe e ele sorriu de volta. «Tapa-a com a manta», aconselhou Ayla, entregando-lhe a macia pele de gamo que usava para a transportar. «Está a refrescar e ela ainda está quente». Ayla e João Dalar encaminharam-se para o acampamento da Terceira Caverna. Haviam ampliado o espaço, de modo a incluírem os vizinhos da Nona Caverna, na zona principal da reunião de verão. A Nona erguerá ali um par de abrigos para sua própria utilização, sobretudo durante o dia, mas continuavam a referir-se àquele espaço como o acampamento da Terceira Caverna. Também tinham tendência para partilhar refeições e reunir-se para os banquetes, mas os banquetes matrimoniais eram sempre preparados e partilhados por todo o grupo. Reuniram-se com os restos familiares e amigos de João Dalar, que levavam comida para a grande zona de encontro no acampamento da reunião, perto do alojamento dos Zelandónia. Como de costume, Proleva organizou tudo, distribuindo tarefas e delegando responsabilidades. Chegava gente de todo lado, trazendo diferentes alimentos para o banquete. Cada acampamento desenvolvera as suas variantes do método habitual de cozinhar, a considerável quantidade e diversidade de alimentos disponíveis na região. As pradarias e os bosques em galeria ao longo dos rios proporcionavam alimento a uma grande quantidade de animais, incluindo aurochs, bisões, cavalos, mamutes, rinocerontes, megaceros, renas, veado vermelho e outras variedades de veados. Alguns dos animais que mais tarde retrocederiam para as montanhas passavam algum tempo nas planícies frias, como era o caso do íbex, do muflão e da camurça. Uma ovelha antílope, chamada saiga, vivia nas estepes todo o ano. Na parte mais fria do inverno, apareciam também bois almiscarados. Havia ainda animais pequenos, caçados mediante armadilhas, e aves abatidas com pedras ou paus, incluindo a predileta de Ayla, a perdiz branca. Tinham acesso a verduras variadas, entre elas certas raízes, como a cenoura silvestre, o rizoma de junco, cebolas, trufas e vários tipos de tubérculos apanhados com paus de cavar e que depois comiam crus, cozinhados ou secos. Os pés de cardo, colhidos por baixo da flor para poder retirar-se os espinhos afiados antes de os cortar, eram deliciosos quando cozinhados ligeiramente. Os caules da bardana não requeriam um tratamento especial, mas deviam apanhar-se ainda tenros. As folhas verdes da erva formigueira constituíam uns excelentes espinafres silvestres. As urtigas eram melhores, mas tinham de ser colhidas com uma folha grande de outra planta para proteger a mão do efeito urticante, que desaparecia depois de cozinhadas. Abundavam também os frutos secos e as frutas, principalmente as bagas, e diversas ervas próprias para infusões. As folhas, os caules e as flores, postos em água quente ou deixados um pouco ao sol, eram o suficiente para preparar uma infusão com o sabor e as características desejados. Mas a infusão não era um processo rigoroso para extrair os sabores e os elementos naturais das substâncias orgânicas duras. Geralmente, a casca das árvores As sementes e as raízes exigiam fervura para elaborar as decocções apropriadas. Dispunham também de outras bebidas, como sumos de frutas, incluindo as variedades fermentadas. A seiva de determinadas árvores, em especial da bétula, podia ferver-se para extrair o açúcar e depois fermentar-se. Os grãos, e claro, o mel, podiam converter-se também numa bebida alcoólica. Martona forneceu uma quantidade limitada do seu vinho de frutos. Laramar deu um pouco da sua barma e os outros as suas variedades de bebidas com diferentes conteúdos alcoólicos. A maioria levava os próprios utensílios e tigelas, embora fossem fornecidos para quem quisesse usá-los. Ayla e Jondalar iam cumprimentando os amigos e provando a comida e a bebida que lhes era oferecida pelas diferentes cavernas. Jonaila era, por vezes, o centro das atenções. Algumas pessoas sentiam curiosidade para ver se a forasteira que fora criada pelos cabeças chatas tinha dado à luz uma criança normal. Os amigos e os parentes constatavam com alegria que se tratava de uma menina alegre e saudável e muito bonita, com o cabelo sedoso e quase branco. Todos percebiam que era o espírito de Jondalar que a grande mãe escolhera para misturar com o de Ayla para criar a sua filha. Jonaila tinha os mesmos olhos de um azul intenso. Passaram junto de um grupo de pessoas que montara acampamento no limite da ampla zona comum e a Ayla pareceu-lhe reconhecer alguns. Jondalar, aqueles não são os contadores de histórias ambulantes? Perguntou. Não sabia que vinham à nossa reunião de verão. Eu também não sabia. Vamos cumprimentá-los. Apressaram-se até junto deles. Galeadal, que bom ver-te! Exclamou Jondalar ao aproximarem-se. Um homem virou-se e sorriu. Jondalar, Ayla, saudou, acercando-se com ambas as mãos estendidas. Apertou as de Jondalar. Em nome da grande mãe terra, saúdo-te, disse Galeadal. O homem era quase tão alto quanto Jondalar. Um pouco mais velho e muito moreno. Jondalar tinha o cabelo loiro. O de Galeadal era castanho escuro, com madeixas mais claras. Os seus olhos azuis não eram tão chamativos como os de Jondalar, mas com a sua pele morena ofereciam um contraste interessante. Não tem a pele escura, como a de Ranek, cogitou Ayla. É mais como se tivesse passado muito tempo ao sol, mas não creio que fique mais clara no inverno. Em nome de Doni, bem-vindo à nossa reunião de verão, Galeadal. E bem-vinda seja a tua caverna ambulante, retorquiu Jondalar. Não sabia que estavas aqui. Quando chegaste? Hoje, antes de meio-dia. Mas partilhámos uma refeição com a segunda caverna, antes de montarmos o acampamento. A companheira do líder é minha parente afastada. Nem sequer sabia que dera à luz duas crianças pegadas. És da família de Beladora? Quimarã e eu somos da mesma idade. Passámos juntos pelos ritos de virilidade, explicou Jondalar. Eu era o mais alto e sentia-me deslocado, até que chegou Quimarã. Fiquei muito contente de o ver. Entendo como te sentias. E tu és ainda mais alto do que eu. Galeadal virou a sua atenção para Ayla. Saúde-te, cumprimentou, apertando-lhe as mãos estendidas. Em nome da grande mãe, bem-vindo, replicou Ayla. E quem é esta coisa linda? Indagou o visitante, sorrindo para a bebé. Jonaila, respondeu ela. Jon, Ayla, tua filha, com os olhos de Jondalar. É um bom nome, concluiu Galeadal. Espero que venhas esta noite. Tenho uma história especial para ti. Para mim? Interrogou Ayla, surpreendida. Sim. É sobre uma mulher com um dom especial para os animais. Tem sido um sucesso por todo lado, revelou Galeadal com um enorme sorriso. Conheces alguém que entende os animais? Gostaria de a conhecer, declarou Ayla. Já a conheces. Mas a única pessoa que conheço assim sou eu, disse Ayla. E corou ao compreender. Claro, não podia deixar passar uma história tão boa, mas não revelo o teu nome. E mudei alguns pormenores. Muitas pessoas perguntam-me se a história é sobre ti, mas nunca lhes digo. Assim é mais interessante. Conta-lei quando tivermos reunido um bom público. Venham escutar? Ah, sim, iremos, garantiu João de Alar. Estivera a observar Ayla e pela sua expressão adivinhou que ela não estava entusiasmada com a ideia de um contador de histórias inventar relatos sobre ela. Sabia que haveria muita gente que ficaria delirante com esse tipo de atenção, mas não Ayla. Já recebia mais atenção do que a que desejava. Mas Galeadal não tinha culpa disso. Era um contador de histórias. E a história de Ayla era interessante. Também é sobre ti, João Dalar. Não podia excluir-te, revelou o contador de histórias, pescando o olho. Afinal, foste tu que fizeste uma viagem de 5 anos e regressaste com ela. João Dalar estremeceu. Não era a primeira vez que se contavam histórias sobre ele e nem sempre se haviam contado as que ele queria. Mas o melhor era não se queixar e não dar importância ao assunto. Os contadores gostavam de relatar acontecimentos vividos por pessoas conhecidas e as pessoas gostavam de os ouvir. Umas vezes usavam nomes reais e outras, principalmente quando queriam embelezar a história, inventavam-nos para que os ouvintes tivessem de adivinhar quem eram os protagonistas. João Dalar cresceu a ouvir esse tipo de histórias e adorava-as. Porém, preferia as histórias e lendas dos anciãos sobre os Landoni. Tinha ouvido muitos relatos acerca da mãe, quando era líder da Nona Caverna, e a história sobre o grande amor de Martona e da Alanar fora contada tantas vezes que quase se transformara numa lenda. Ayla e João Dalar ficaram a conversar com ele mais um pouco e depois encaminharam-se para o acampamento da Terceira Caverna. Todos os acampamentos haviam acendido grandes fogueiras e colocado tochas e candeias nos caminhos entre os vários abrigos. Quando chegaram à Terceira Caverna, Proleva encontrava-se lá com a irmã Luvela e a mãe Velima. Todas se cumprimentaram. Jonaila cresceu tanto em apenas algumas luas, exclamou Luvela. E é tão bonita. Tem os olhos de João Dalar, mas é parecida contigo. Ayla sorriu ao escutar o elogio à filha, mas desviou o que lhe era dirigido, dizendo: creio que se parece com Martona, não comigo. Não sou bonita. Tu não sabes como és, Ayla, argumentou João Dalar. Nunca te miras num refletor polido, nem num charco de água parada. És linda. Ayla mudou de assunto. Já se nota bastante, Luvela, comentou. Como te tens sentido? Quando deixei de ter náuseas pela manhã, comecei a sentir-me bem, respondeu Luvela. Forte, enérgica. Embora ultimamente me canse com facilidade. Apetece-me dormir até mais tarde e fazer sestas. E se fico de pé durante muito tempo, doem-me as costas. Nada fora do normal, declarou Velima, sorrindo para a filha. É assim que deves sentir-te. Estamos a preparar uma zona para tomar conta das crianças, para que as mães e os companheiros possam ir às festividades da mãe e relaxar, revelou Proleva. Podes deixar a Jonaila aqui, se quiseres. Haverá bailes e cantorias, e alguns já tinham bebido demais quando eu me vi embora. Sabiam que os contadores de histórias estão aqui? Inquiriu João Dalar. Ouvi dizer que vinham, mas não sabia que já tinham chegado, replicou Proleva. Falámos com Galeadal. Quer que vamos escutá-lo. Diz que tem uma história para Ayla, contou João Dalar. Creio que é uma história camuflada sobre ela. Se calhar é melhor irmos para sabermos de que vão falar as pessoas amanhã. Tu também vais para Leva? Indagou Ayla, enquanto a mulher deitava a sua filha adormecida. Foi um grande banquete e já andava a trabalhar nele há dias, disse para Leva. Prefiro ficar aqui a cuidar dos mais pequenos. É mais calmo. Já tive a minha conta de festividades da mãe. Talvez eu também devesse ficar a vigiar as crianças, disse Ayla. Não, tu deves ir. As festas da mãe ainda são uma novidade para ti e deves familiarizar-te com elas, sobretudo se queres ser uma Zelandoni. Vá, dá-me cá a tua pequena. Há dias que não lhe pego, pediu para o Leva. Deixa-me amamentá-la primeiro, retorquiu Ayla. Noto que já estou a ficar muito cheia. Luvela, tu também devias ir, para mais estando cá os contadores de histórias. E tu também, mãe, aconselhou para o Leva. Os contadores de histórias estarão aqui muitos dias. Posso vê-los mais tarde. E já tive a minha conta de festivais. Andaste tão ocupada que mal tivemos tempo para nos vermos. Prefiro ficar aqui contigo, contrapôs Velima. Mas tu deves ir, Luvela. Não sei. O João de Cam já lá está. Eu disse que ia lá ter, mas começo a sentir algum cansaço. Talvez vá lá um bocadinho para ouvir os contadores de histórias, respondeu. Joharan também já lá está. Fui quase obrigado para vigiar alguns dos jovens. Espero que consiga divertir-se. Diz-lhe que estão cá os contadores de histórias, João Dalar. Ele gosta de os ouvir. Direi, se o encontrar, garantiu João Dalar. Questionou-se se para o Leva ia ficar ali para que o companheiro se divertisse à vontade. Embora toda a gente pudesse envolver-se com outras pessoas, que não os seus parceiros, sabia que alguns preferiam não ver os companheiros com outros. Era o seu caso. Iria custar-lhe muito ver Ayla ir com outro homem. Vários haviam já mostrado interesse nela, tal como o Zelandoni da 26ª e até o contador de histórias, Galeadal. Estava consciente de que aqueles ciúmes eram mal vistos, mas não conseguia evitá-lo. Esperava, ao menos, ser capaz de o dissimular.